333 Juan Perro, o sea. Autorizado, linha de colar, 120 graus, 10 mais. Autorizado, linha de colar, 1333. Control, good afternoon, Ocean 6315, TR information, and gate number 4, red for push and start. Gate 4, taxi and pushback approved, correction, start and pushback approved, come red for taxi. Starting to pushback approved, I call back, run red for taxi, Ocean 6315. Decolado 1500 pés. Vigilância no 333. 33. Autorizado, direto 025, Valença, o Bravo Colisco. Alfa Tango Tango atingindo 050, passando em tarde, para seguir descendo. Desce para 2000 pés, autorizado LSP 16. 2000 com 0 no meia, livre LS, Alfa Tango Tango. Grabi Galeão, Ocean 6315. Canal 6315, repeat. Informations. Yeah, we have 101 POB and are your endurance alternate is gonna be Galeão 6315. Roger, 5 hours endurance time, Galeão International Airport as alternative and persons on board 100+1. Taxi approved, holding point, runway 10, Ocean S6315, bye-bye. Bye-bye, that's right, and see you later on. And the call 118.6 on the hill stretch, runway 10, 6315. That's affirmative, 1186, bye. Bye-bye. Francis. exhaust. Tower, good afternoon, Ocean 6315, and hold short, runway 10. So Roger, 6315, we're clear to land up and take off from 0, wind is 100 degrees, 100 knots. Land up and depart to runway 10, 6315. Localizador Alfa Tango Tango. Chama a torre agora 186. 286, Alfa Tango. Torre Salvador Alfa Tango Tango, está agora 2 milhas para o voo externo no ILS. Salvador, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, é a torre, prossiga. Está uma milha para o externo, baixado travado no ILS, pouso na pista no zero. Sim, continue, Alfa Tango Tango, ainda não avistado, aguarde o livre pouso. Afirmativo, não aguarde. Oceano 6315, decolou às 42, chama o controle 1208. Telecom 208 by... Alternum 3315, 3333. Good afternoon, Savaro Departure Control, Ocean 6315, climb 360, dial departure. Roger, 6315. Any chance flying like to leave them? Manager. Charge. Tango, Tango, Tango, livre pouso, fissão, zero, vento, 090 graus, 109, qual foi o meu trem? Baixo 3 verde, livre pouso, pistão 2-0, Alfa Tango, Tango. Well, Ocean 6315. Yes, you're clear. It's clear? Yes, you're clear to Bayon. Bayon, direct, thank you, Ocean 6313. Salvador, boa tarde, 863-2000, informação Sierra. Salvador, muito boa tarde, 863-2000, informação Sierra. Para 2010 na via chegada Marico 2016. Confirmo para o 63-2000, autorizado chegada Mari, descendo para 2000 com 2016. Confirmo. Autorizado via Apezulu 10, Bridge, Apezulu 16, Bravo Apezulu, direto Trive, conforme rota do plano de voo, para Campinas, nível de voo 360. A saída será Dael, Leda, Bridge. Controle 120.8, torre 18.6. Transponder 5130. Campinas 360, pistão no zero, subida Dael, Leda, Bridge. Apezulu 10 é a primeira aerovia, Bridge, Apezulu 6 Bego. HZ direto Trive, aciona 5130, torre 118.6, não copiou somente o controle, é azul 4065. Copiou o quê? A frequência do controle, o solo 1219, não é isso? E o controle, por favor. 120.8. 1208, ciente, e aciona 5130. O cotejamento correto, chamo pronto para acionar. Muito obrigado, chamará para na posição 8. Salvador, muito boa tarde, eu tenho a minha 213 na frente da Sierra, na 02 para Rio de Janeiro, nível 380. Então, Apezulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360, decola direita, saída Gael. Leda 4-6, vai para as 3? Bridge. Controle 1-20.8, torre 1-8-6, transponder 5-1-0-1. Está autorizado 360. Está autorizado 360. Opa, rota do planta, depois o grupo 1-0. Saída da El Leda. Controle 1-2-1-1-8-6-5-1-0-1. Você deve 6-2-1-3-0-2 para o pushback acionamento. Autorizado, chame o tanto de táxi. Vou dar para o táxi 6-2-1-3. Salvo, papapá, o passeio de carro, pegue a tanto para a queda. Livre, ingresso, parte 3. Sequestro livre, coordenação local. Bravo, Papa Romeo Sierra, na 08, repete a informação, Sierra. Papa Romeo Sierra, na 08, repete a informação, Sierra. Como se tu conquista nível 260. Romeu Sierra November Vito, conquista 260, autorizado, direto, decolando a 10. Chegou à direita, saída a boa, até Lessa, após direto. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 5117. Autorizado conforme 260, conquista, decolagem direita na Arbo Alessa, Alessa após DCT, controle 7198, torre 38B. Funcionado 5117. Controle 120.8. Acude recebimento da informação ativa em vigor. Está certa informação, Fierro. Controle informado. Chamamos inicialmente para nós, sistema Fierro. Tudo bem. Chame pronto para acionamento. Por conta, para. Autorizado. Chame a torre com o táxi de decolagem, formando POB. Autonomia alternativa. Parabéns de 05, perna Salvador. Estamos com 5 horas de autonomia. Puxa, né? 60-6203, estamos com 93 agora, 340 alternando com o fim. Já é novembro, Vitor, chame a torre. Ah, então. 6203, prossiga para o táxi, ó. 93 a bordo, 340, confins. 93? 340, confins. Pegar a unidade, a partir de 9 horas, vocês chegarem lá. Gente, livre táxi, com tudo espera, no zero. Livre, 62, 93. Papatango, Vitor Thiago Hotel, tem informação, Fierro. Vitor Thiago Hotel, Porto Seguro, decolando da 107. Curva direita, saída coral. Nível 100, via Golf 677. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponder 5031. Porto Seguro autorizado, sistema, decolando a 17, curva direita, coral 5031, transponder. Agora o Golfinho 77, 5031, transponda, 108, controle, 252 de torre, o Victor Chalatel. Gente, chame pronto para acionamento. Está pronto para acionamento, Victor Chalatel. Pode chamar a torre, acionamento e táxi, informando o POB. Torre 200, acionamento, táxi, Victor Chalatel. WZO ILS 10, Xené 6326. Ok, chama a coisa agora para o 186. 186, obrigado, comandante. Oi, Salvador, muito boa tarde, Xené 6326, final 10. Salvador, muito boa tarde, Xené 6326, final 10. 6326, livre pouso, 120 graus, 10 mais. Autorizado pouso, 10, Xené 6326. Estamos com 99 a bordo, 4 horas de autonomia, está alternando Natal. 16, em Portugal, virando 1. São 42. Fita POB? 9999. Gente. Salvador, boa tarde, o Chanei 6213, ponte espera da 90, visual de tráfego nacional. Ciente, mantém a posição. Mantendo. Papa Romeo, Índia 90 Alfa, pronto para regresso. O número 10, Índia 90 Alfa, corredor Interlagos. O número 10, corredor Interlagos, Índia 90 Alfa. Controle Gol 1, 648. 648 para 3, 1010 na VIP, chegada Mari, 1016. 3.000, a Mari está centro da Serra. Controle Salvador, centralizando 5.4, formação Serra, passando 180 para o 1.70. Pessoa 4.000, com 1.016, uma via chegada a Mari, 3.154. Via chegada a Mari, 1.016. 0 graus, 1.01. Ainda é cola 1.0, cinema 2.93. Muda o nível para o 085 e pousa visual naquela localidade. Decolada 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Após Elefa, direto para interceptador radial 275, controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 5193. Conforme decola no caso da 127, seguida a porta, a centena, até 200 após 085 para pousar visual, e seguida a boa elétrica, o controle 120.8 e a torre 108.6, mais próximo da linha. Correto, liga acionar, para o táxi, chame a torre, qual o local de estacionamento? Está no hangar da Baeté. Baeté, ciente, bom voo. Fala, Chanel 6329, tá no táxi. Do sol? 6329, tá na taxiway Alpha. Corrigindo, 6326, taxiway Alpha. Entendi. O Chanel 6326, tá na taxiway Alpha, agora em instruções. Vive táxi, portão 01 no pátio 1. 01 no pátio 1, 6326. Terra do bebê estacionado para o táxi. Que o céu da bebê vai decolar da 1-0 ou no 7, confirma? 1-7, ó. Ok, 7, tá ali o acionamento e táxi para ingresso no 7. Tá fazendo essa negócio, acionando só para o táxi. Será, possível, né? Solo Azul 41, 4065 está no portão 8, pushback acionamento. Solo mais forte da terra. Prossiga, Mike Fox. Buscando o PLB, será de 1-1. 1-1, sim. Salvador, boa, CNE 6213, cruza 1900 na sua escuta. Boa, 6213, contato radar estabelecido, sobre o 360, sobre o Bell. 360, Bell, poderia valer, senhor? Livre. Pronto. Controle Salvador, Índia November Alfa na proa de Interlagos, pronto para a rotatória. Na proa da rotatória, eu vou ir do Interlagos. Sente Índia November Alfa, reporta a rotatória. Reportará a rotatória Índia November Alfa. Ingressa no 735, Sierra Nova BV. Autorizado, reporte alinhado, cabeceiro 17. Aparece. Gol no 648, reduz velocidade para 220 nós. Reduzindo 220 nós no 642 decola o 01 no controle 208. 208, 6142. Senhor Salvador, boa tarde, Uxmé. 6142, cruza 1800. 761142, contato radar CB350, sai da PUCA. 350 na PUCA, como possível, por gentileza, coordenar Romeu Fox 018. Sente. Gol no 648, Açor Vitor para sequenciamento, esquerda proa 005, proa 005, limite ao lock. 005, limite ao localizador, gol 1-6-4-8. Utan 3154, redução para 220 nós. 220, 3154. Papai meu, Índia November Alpha, torre agora 1-1-8, decimal 6. 79 no POB, 4 horas e 45, alternamos Ribeirão Preto, 4065. 79? É, 98, 98 é o POB, é 4 horas e 45 e o nosso alternado é Ribeirão Preto. Ciente. Autorizado o táxi, ponto de espera no zero. Bacana, ponto de espera 1-0, livre táxi, 4065. Report call 021, have condition to fly direct to Duna and intercept the localized course. Affirm, report call 021. Roger, fly direct to Duna position, descend 2000 feet, can H1016, report established. Direct Duna, descend 2000 feet, can H1016.